quer tocar. Me gosta ganhar dinheiro. Dinheiro. Me want to play. Me love it to get the money. The money. Me é brasileiro. Me gosta banana. Banana. Mas me também quer votar. Me também quer ser bacana. Bacana. Me quer tocar. Me gosta ganhar dinheiro. Dinheiro. Me want to play. Me love it to get the money. The money. Me gosta tanto tocar. Me é batuqueiro. Conheiro. Mas me precisa ganhar. Me gosta ganhar dinheiro. Dinheiro. Me quer tocar. Me gosta ganhar dinheiro. Dinheiro. Want to play, me love it to get the money. The money. Money. Money. Dinheiro. Dinheiro. Money. Money. Dinheiro. Dinheiro. Money. Money. Dinheiro. Dinheiro. Eu quero dinheiro. Eu quero.